Fecheiro 28, página 213, capítulo 22. O Pita deixa cair a aljava e espeta a sua faca nas costas do macaco, golpeando-o repetidamente até ele soltar as presas. Depois afasta o mute com um pontapé, preparando-se para mais. Já tenho as flechas dele agora, a corda do arco esticada e o Finnick atrás de mim, ofegando, mas parado. Vá, anda, vá! Gritou Pita, arquejando de raiva. Mas alguma coisa se passa com os macacos. Estão a recuar, voltando a subir às árvores, desaparecendo na selva, como se uma voz inaudível os chamasse. A voz de um produtor dos jogos, dizendo-lhes que já chega. Pega nela, digo ao Pita, nós protegemos-te. O Pita levanta com cuidado a morfolinómana e leva-a para a praia, enquanto eu e o Finnick mantemos as nossas armas em posição. No entanto, tirando as carcaças cor de laranja no chão, já não se vêem macacos. O Pita deita a morfolinómana na areia. Corto o tecido que lhe cobre o peito, revelando as quatro feridas profundas. O sangue corre lentamente dos buracos, dando-lhes um aspecto muito menos mortal do que são na realidade. A verdadeira lesão está no interior. Pela posição dos golpes, tenho a certeza de que o mute rompeu algum órgão vital, um pulmão, talvez até mesmo o coração. Ela jaz na areia, boqueando como um peixe fora de água, pele descaída, de um verde doentio, as costelas tão salientes como as de uma criança a morrer de fome. Tinha com certeza dinheiro para comida, mas voltou-se para a morfolina, como o Haymitch se voltou para a bebida, suponho. Tudo nela parece exprimir desolação. O corpo, a sua vida, a expressão vazia nos olhos. Seguro-lhe uma das mãos trêmulas, sem saber se treme por causa do veneno que nos afetou os nervos, do choque do ataque ou da falta da droga, que era o seu sustento. Não há nada que possamos fazer, nada, senão fazer-lhe companhia enquanto morre. Vou vigiar as árvores, anuncia o Finnick antes de se afastar. Também gostaria de me afastar, mas ela agarra-me a mão com tanta força que teria de lhe arrancar os dedos e não tenho energia para esse tipo de crueldade. Penso na Rue, em como talvez pudesse entoar uma canção ou coisa parecida, mas nem sequer sei o nome da morfolinómana e muito menos se ela gosta de canções. Só sei que ela está a morrer. O Pita agacha-se do outro lado e afaga-lhe o cabelo. Quando ele começa a falar, com uma voz suave, parece não fazer sentido, mas depois percebo que as palavras não são para mim. Com a minha caixa de tintas em casa, consigo fazer todas as cores imagináveis. Cor-de-rosa, tão pálida como a pele de um bebê, ou tão viva como a do ruibarbo, um verde como a erva da primavera, um azul que cintila como o gelo na água. A morfolinómana olha fixamente para o Pita, bebendo-lhe cada palavra. Uma vez estive 3 dias a misturar tintas, até encontrar a tonalidade certa para a luz do sol incidindo sobre pelo branco. Sempre achei que fosse amarelo, percebes? Mas era muito mais do que isso, camadas de todos os tipos de cores, uma a uma, continuou Pita. A morfolinómana começa a respirar mais devagar, soltando apenas pequenas arfadas. A sua mão, livre, chapinha no sangue sobre o peito, fazendo os pequenos movimentos em espiral com que ela tanto adorava pintar. Ainda não consegui fazer um arco-íris. Eles aparecem e desaparecem tão depressa. Nunca tenho tempo suficiente para captá-los. Só um pouco de azul aqui ou púrpura ali. E depois desvanecem-se, voltam para o ar. A morfolinómana parece hipnotizada pelas palavras do Pita, arrebatada. Levanta uma mão trêmula e desenha o que julgo ser uma flor na face do Pita. Obrigado, murmura ele. É linda. Durante um momento, o rosto da mulher anima-se com um sorriso e ela solta um pequeno guincho. Depois, a sua mão, manchada de sangue, volta a cair sobre o peito. Ela solta uma última lufada de ar e o canhão dispara. A mão dela desprende-se da minha. O Pita leva-a para a água. Volta e senta-se ao meu lado. A morfolinómana flutua em direção à cornucópia durante algum tempo. Depois, a aeronave surge por cima, deixa cair uma garra com 4 dentes, apanha, leva-a para o céu da noite e ela desaparece. O Finnick volta para junto de nós com a mão cheia das minhas flechas, ainda banhadas em sangue de macaco. Deixa-as cair ao meu lado, na areia. Achei que pudesses querer isto. Obrigada, digo. Entro na água e lavo o sangue das minhas armas, das minhas feridas. Quando volto para a selva para colher um pouco de musgo para as secar, já lá não vejo um único corpo de macaco. Para onde foram? Pergunto. Não sabemos. As trepadeiras mexeram-se e eles desapareceram, conta o Finnick. Ficamos a olhar para a selva, entorpecidos e exaustos. Nesse momento de descanso, reparo que nos pontos onde as gotas de nevoeiro atingiram a pele, se formaram crostas. Já não doem, mas começam a fazer comichão, muita comichão. Tento pensar nisso como um bom sinal, que estão a sarar. Olho para o Pita, para o Finnick, e vejo que estão os dois a coçar os rostos feridos. Sim, até a beleza do Finnick foi prejudicada por esta noite. Não cocem, advirto, apesar de eu própria estar ansiosa por coçar. Todavia sei que é o conselho que a minha mãe daria. Podem provocar infecções. Acham que já é seguro tentar novamente tirar água? Regressamos à árvore que o Pita esteve a furar. Eu e o Finnick ficamos de armas em riste, enquanto ele coloca a bica. Mas não surge qualquer ameaça. O Pita encontrou um bom veio e a água começa a jorrar da bica. Matamos a sede e deixamos a água quente cair sobre os nossos corpos cheios de comichão. Enchemos algumas conchas com água e voltamos para a praia. Ainda é de noite, embora não deva faltar muito para amanhecer. A não ser que os produtores dos jogos desejem o contrário. Porque é que não descansam um pouco? Sugiro. Eu fico de vigia. Não, Katniss, prefiro ficar eu, assegura o Finnick. Olho nos olhos para o seu rosto e percebo que ele mal consegue conter as lágrimas. Amague-se. O mínimo que posso fazer é dar-lhe alguma privacidade para ele chorar a morte dela. Está bem, Finnick. Obrigada, respondo. Deito-me na areia com o Pita, que adormece imediatamente. Fico a olhar para a noite, pensando em como um dia pode fazer tanta diferença. Ontem de manhã, o Finnick estava na minha lista de alvos a abater. Agora, estou disposta a dormir com ele de guarda. Ele salvou o Pita e deixou a Mags morrer. E eu não sei porquê. Só sei que nunca conseguirei resolver o saldo devido entre nós. A única coisa que posso fazer neste momento é dormir e deixá-lo chorar em paz. E assim faço. Estamos a meio da manhã, quando volto a abrir os olhos. O Pita continua a dormir ao meu lado. Por cima de nós, a esteira de ervas, apoiada em ramos, protege-nos os rostos da luz do sol. Sento-me e vejo que as mãos do Finnick não estiveram paradas. Há 2 tigelas de erva entrançada, cheias de água doce. Outra contém um surtido de moluscos de concha. O Finnick está sentado na areia, abrindo-os com uma pedra. São melhores frescos, afirma, arrancando um bocado de miolo de uma concha e metendo-o na boca. Ainda tem os olhos inchados, mas eu finjo não reparar. O meu estômago começa a fazer barulho perante o cheiro da comida e estendo a mão para pegar num molusco. A visão das minhas unhas cobertas de sangue detém-me. Estive a coçar a pele enquanto dormia. Sabes, se coçares podes provocar infecções, lembra o Finnick. É o que eu ouvi dizer, respondo. Entro na água salgada e lavo o sangue, tentando decidir o que detesto mais, a dor ou a comichão. Farta, subo furiosa para a praia, volto a cara para o céu e lanço o meu protesto. Ei, Haymitch, se não estiveres demasiado bêbado, dava-nos jeito alguma coisinha para a pele. É quase cómica a rapidez com que o paraquedas aparece por cima de mim. Levanto o braço e a bisnaga cai diretamente na minha mão aberta. Já não era sem tempo, comento, mas não consigo manter o sobrolho carregado. O Haymitch, o que não daria por 5 minutos de conversa com ele. Sento-me na areia ao lado do Finnick e desenrosco a tampa da bisnaga. No interior há uma pomada espessa e escura, com um cheiro acre, uma mistura de alcatrão e agulhas de pinheiro. Torço o nariz ao espremer um bocado de remédio para a palma da mão e começo a esfregá-lo na perna. Um ruído de prazer escapa-me da boca quando sinto a pomada eliminar o prurido. A pele, cheia de crostas, fica manchada de um horrível verde acinzentado. Quando começo na segunda perna, atiro a bisnaga ao Finnick, que me olha de modo duvidoso. É como se estivesses a decompor-te, comenta o Finnick. No entanto, a comichão leva à melhor, porque passado um minuto ele começa também a tratar da própria pele. Efetivamente, a combinação das crostas com a pomada dá-nos um aspecto medonho. Não posso deixar de me divertir com a perturbação dele. Pobre Finnick, é a primeira vez na vida que não estás bonito, não é? Pergunto. Deve ser. A sensação é completamente nova. Como é que aguentaste todos estes anos? Provoca ele. É só evitar os espelhos. Acabas por te esquecer. Respondo. Não se continuar a olhar para ti, retruca o Finnick. Untamos o corpo todo, revezando-nos até a esfregar a pomada nas costas um do outro, nos lugares onde as camisolas interiores não nos protegem a pele. Vou acordar o Pita, anuncio. Não, espera, pede o Finnick. Vamos acordá-lo juntos. Pomos as nossas caras mesmo à frente da dele. Bem, restam-me tão poucas oportunidades na vida para me divertir que concordo. Deitamo-nos, um de cada lado do Pita. Aproximamo-nos até ficarmos com a cara a alguns milímetros do nariz dele e damos-lhe um pequeno abanão. Pita, Pita, acorda! Chamo, numa voz baixa e monótona. Ele pestaneja, abre os olhos e depois dá um salto como se o tivéssemos apunhalado. Ah! Eu e o Finnick caímos para trás na areia, rindo-nos como loucos. Sempre que tentamos parar, vemos o esforço do Pita para manter uma expressão desdenhosa e desatamos de novo a rir. Quando finalmente nos recompomos, já começo a achar que talvez o Finnick O'Dare não seja má pessoa. Pelo menos não é tão vaidoso nem presunçoso como o julgara. Nada mal, na verdade. E exatamente no momento em que chego a esta conclusão, um paraquedas aterra ao nosso lado com um pão fresco. Lembrando-me de como no ano passado as ofertas do Haymitch eram quase sempre programadas para me enviar um recado, faço questão de registar: se amiga do Finnick, terás comida. O Finnick revira o pão nas mãos, examinando a côdea, um tanto possessivo. Não é necessário. O pão tem aquele tom verde de algas habitual no Distrito 4. Todos sabemos que é dele. Talvez tenha acabado de perceber como a oferta é valiosa e que poderá nunca mais voltar a ver outro pão. Talvez tenha associado alguma recordação da Mags à côdea. No entanto, diz apenas o seguinte: isto é ótimo para acompanhar os mariscos. Enquanto ajuda o Pita a revestir a pele de pomada, o Finnick limpa rapidamente o miolo dos moluscos. Juntamo-nos e comemos o delicioso marisco doce com o pão salgado do Distrito 4. Estamos todos com um aspecto monstruoso. A pomada parece estar a provocar a descamação de algumas crostas, mas fico contente por termos recebido o remédio. não só porque alivia a comichão, mas também porque funciona como proteção contra o sol branco, abrasador, no céu cor-de-rosa. Pela posição do sol, calculo que devam ser perto das 10 horas. Já estamos na arena há um dia. 11 tributos morreram. 13 estão vivos. 10 estão escondidos, algures na selva. 3 ou 4 são os profissionais. Não me apetece tentar descortinar quem são os outros. Para mim, a selva transformou-se rapidamente de um lugar de refúgio em armadilha sinistra. Sei que mais cedo ou mais tarde seremos obrigados a reentrar no seu interior, quer para caçar, quer para ser caçados. Mas, por enquanto, planeio manter-me na nossa pequena praia. E não ouço o Pita e o Finnick a sugerir que façamos o contrário. Durante algum tempo, a selva parece quase estática, zumbindo, tremeluzindo, mas sem ostentar os seus perigos. Depois, ao longe, surgem gritos. Do lado oposto ao nosso, um segmento da selva começa a vibrar. Uma onda gigantesca eleva-se a grande altura na colina por cima das árvores. Depois desce ruidosamente pela encosta. Atinge a água salgada com tanta força que, apesar de nos encontrarmos do lado mais distante, a rebentação chega-nos aos joelhos e põe os nossos poucos pertences a flutuar. Entre os três, conseguimos recolhê-los todos antes da água os levar, exceto os fatos macacos corroídos pelo nevoeiro e que ninguém se importa de perder.